Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Primeiramente, como todos os outros episódios, eu quero agradecer a todo mundo que passou lá no website, deixou um comentário e todo mundo que tem participado das nossas entrevistas, enviando suas perguntas e suas sugestões. E é justamente devido a esses comentários que o convidado de hoje é uma pessoa que vocês estavam assim pedindo há muito tempo para que eu entrevistasse. Finalmente eu consegui encurralar ele num canto e não teve como ele escapar. Então ele está aqui com a gente. E a outra surpresa que tenho também é que o meu copiloto, Evandro Pastor, está na área, passando aqui só para dar uma participação rapidinha, enquanto que ele está ainda se recuperando da tendinite. Tudo bem, Evandro? Saudações, está tudo sob controle. Beleza. Então o episódio de hoje promete, porque a pessoa que eu vou entrevistar, para te dar um background rapidinho, ele é o fundador e mantenedor de alguns websites que eu tenho certeza que, se você escuta esse podcast, você conhece, que é o BR Linux, o BR Mac e o Efetividade. Ele também é um administrador de uma organização de porte nacional, e eu vou querer descobrir que porte, que companhia que é essa. Ele participa da comunidade Linux brasileira desde 1996, e quando ele não está mantendo esses websites e trabalhando, diz ele que gosta de andar de bicicleta na Avenida Beira-Mar Norte. Então, diretamente de Santa Catarina, é com prazer que eu apresento para vocês o Augusto Campos. Tudo bem, Augusto? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, bem. O momento aqui para nós ainda não é exatamente dos melhores, né? Passando por uma grande situação de enchentes, mas aqui na minha cidade, realmente, não foi tão profundamente atingido e a gente tem plena condição de fazer essa gravação hoje. Pô, maneiro. E eu realmente agradeço você que você tem uma agenda muito ocupada e justamente também por causa da situação que está acontecendo aí em Santa Catarina, eu imagino que as coisas devem estar meio complicadas, trabalho e vida pessoal. Então, eu quero ir diretamente a um assunto que é uma coisa que uma curiosidade que eu tenho. Eu conheço você de nome por causa do site que você mantém, o BR Linux. E é claro que eu sempre dou uma pesquisada antes de entrevistar qualquer pessoa, porque eu gosto de fazer o meu trabalho de casa e saber um pouquinho mais antes de fazer qualquer pergunta. Então, o site do BR Linux, ele está no ar desde 1996. Certo. E eu vi lá que você tem uma lista bem detalhada de, assim, o que que ele era e a metamorfose que ele passou, ou seja, você focava muito em tutorial e manual e coisas assim, e agora você mudou. Durante os anos, você agora apresenta material mais novidades para manter a comunidade a par do que está acontecendo. E você tem uma lista assim bem detalhada da política, de como que o site funciona, o que é esperado do site, o que você espera das pessoas e tal. Dentre essas regrinhas, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, foi o seu posicionamento sobre o uso dos termos GNU e Linux. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas qual foi o motivo que levou você a criar o BR Linux? O que é que aconteceu? Qual foi aquele momento, ahá, que você falou assim: caramba, eu vou criar um site que vai fazer isso? Essa é uma história que eu também acho bastante, assim, porque esse momento da ação também já nasci como o posicionamento que eu tenho até hoje quanto ao site. E o BR Linux originalmente era uma caderninha, um caderninho com encadernação em espiral, com capa vermelha, onde eu ia anotando as coisas que eu ia descobrindo sobre como fazer no Linux as tarefas que cada vez mais eram necessárias para mim, assim, profissionalmente. Para mim, uma situação de aprendizado, né? Eu comecei a usar Unix lá por 1992, 93, com X, com HPUX, e daí quando passei a ter contato um pouco maior com o Linux, eu tinha que aprender coisas e ia anotando e levando comigo. O negócio é que a partir de um determinado momento eu comecei a usar Linux tanto em casa como no trabalho. E acontecia muito de a caderneta estar em casa e usar a informação no trabalho e vice-versa. Naquela época não era fácil ter acesso, por exemplo, às informações de casa, internet, como Dropbox hoje em dia, ou algo assim. Foi bem na para mim, que já sabia, eu sabia HTML, tinha feito publicação web em anos anteriores. Foi muito natural para mim de eu colocar na internet para eu mesmo usar. De alguma forma, eu percebi nos logs que mais pessoas encontrando aquilo e usando, aquilo acabou virando o que hoje é o BR Linux. Então, quer dizer, você é aquela velha história da maioria dos projetos que nascem, né? Uma pessoa tem uma necessidade, procura uma coisa que não atende a sua necessidade, então você criou algo para suprir a sua necessidade, que era manter informações na ponta dos dedos, acessível de onde você estiver e material que relacionado às coisas que você precisava no trabalho, correto? É, isso, assim, para usar a expressão daquele livro A Catedral e o Bazar, eu queria o Linux para coçar uma coceira que eu mesmo sentia. E daí depois eu descobri que ela era de mais pessoas também. Ah, bacana. Então, quer dizer, aí eu olhei no site e eu vi, hoje em dia, já que esse projeto começou em 1996, e durante os anos, como eu falei, ele mudou um pouco o foco. Então, em vez de ser agora, você está mais voltado a publicar notícias sobre software livre e manter as pessoas a par. Só que é você que senta e redige tudo. A maioria, ou porque eu sei que as pessoas podem enviar notícias para você publicar, mas qual a porcentagem das notícias que são publicadas hoje que é feita por você? Bom, mesmo no caso do que é feito de modo geral, repercutindo notícias de outra fonte, né? Então, mesmo aquelas que são dito, em geral, trechão de outra fonte, eu referencio, menciono e dou link. E faço o meu pequeno comentário. Mas eu diria que isso, né, essas que eu mesmo seleciono e comento, são 60% do que eu publico diariamente. O site normalmente tem 10 a 12 posts por dia, e eu diria aí que 6 ou 7 são meus. O restante é condição de leitores. E o trabalho de fazer a triagem da informação que é enviada para você, isso é algo que você faz manualmente? Ou você tem algum plugin que faz alguma coisa assim? Eu tenho uma interface que eu adaptei no WordPress para reunir essas informações, sugestões de posts que chegam e para oferecer para mim onde publicá-las assim instantaneamente. Mas na prática é raro chegar coisa que não exige tarefa de edição, né? E que é o meu papel mesmo. Nesse caso, eu me encontro o editor e uma outra pessoa é o autor. Certo. Então, no das contas, essa partição é feita na interface ativa do WordPress mesmo. É só tem uma interface de seleção que fiz e coloquei lá, e um dia ela vai virar open source, ser disponibilizada para queira. E pro geek que está escutando o episódio, então o BR Linux roda WordPress, ele tem um banco de dados, o que é É MySQL. MySQL sobre Linux, sobre CentOS. Ah, você está usando o CentOS, então, aquele da Red Hat. Beleza, Isso, beleza. clone da Red Hat. Em termos de. No seu website você fala que você recebe. São 90 mil visitas mais ou menos por dia? É, na verdade, essa informação atualizada. Hoje é menos. Se eu for verificar agora, vou demorar para responder, mas eu te diria que hoje são cerca de 5 mil visualizações por dia. Caramba. Muito bom isso. Aquela informação que leu no about do site, ela deve ter sido há 2 ou 3 anos, e quando estava naquela febre do computador para todos e tal, então eram muitas buscas de Linux, né, no Google, coisas assim, mas esse apelo popular do Linux, do open source, teve naquele período, mas agora voltou ao que seria o normal, eu imagino. Então, houve uma América. Uma coisa também que eu notei é que o seu trabalho tem sido notado, então, pela comunidade brasileira, que isso mostra o efeito disso, o número de visitas que você recebe, mas também eu diria, talvez pela imprensa, porque o seu site foi mencionado em algumas revistas, a Isto É sendo uma delas, a Veja também mencionou você logo em 1999, que eu dei uma olhadinha no seu site, e você tem uma foto que eu acho que é da Isto É, a matéria da Isto É, quando mencionaram. Certo. Aquela pessoa na foto é você? Sou eu, sou eu. E a foto que você está segurando na sua mão, o que que é? Aqui não foi uma edição feita, isso é, né? Mas a pessoa, a foto é o Marcelo Zassi, é um desenvolvedor do kernel Linux, Assim. e hoje trabalha na Red Hat, e ele também era entrevistado na mesma matéria, então ele de colocar a gente na mesma situação. Que massa. Aquela foto foi na praia aqui, né, em Florianópolis. Ah, é? Bacana. E uma outra coisa que eu achei interessante também foi que você foi entrevistado pelo Nerdson, né, o Carlson, que ele fez uma tirinha da entrevista, acho que foi até o primeiro de talk show que ele fez, ou um dos primeiros que você foi Foi, eu entrevistado. acho que foi o meu sim. Pois é, e uma coisa que eu li na tirinha foi que tem o Estrela Roja, que está do seu lado. Aquilo foi criação dele. A vista em si realmente aconteceu. Ele me mandou aquelas perguntas que aparecem na entrevista e com isso de que eu desse respostas e ele publicou exatamente as minhas respostas. Mas aquela do Estrela Roja foi algo que ele depois acrescentou. Que era um, se não me engano, era a figura de Paul, não é isso? É É. um duende verde, né? Parece um dinossauro, sei lá, eu. É, o Estrela Roja, eu sei que é o nome de uma distribuição de Linux com alguma orientação política de esquerda. Ah, tá. Então, eu acho que ele quis fazer ali uma brincadeira com o pessoal que faz comentário no posts com essa orientação também. Ah, isso, realmente, ele tá falando dos trolls aqui, tem do Estrela Roja. Vou ter que perguntar pro Carlos, eu tô depois de botar a resposta no website. Então, quer dizer, você aí o BR Linux não foi sua única coceira, você também teve outras duas coceiras, que é o BR Mac e o Efetividade. E Certo. claro que eu dei uma olhadinha no BR Mac. Eu acho que o foco dele não é falar sobre o macOS, correto? Qual é o foco do site? Por que que você criou ele? Tá, eu vou começar com um paralelo. Há pouco você mesmo já mencionou, né, que o foco do BR Linux no momento, no, na criação dele, eram mais tutoriais e depois migrou para notícias. Migrei para notícias ao longo da vida do BR Linux, porque quando ele começou não tinha muitos sites de tutoriais ou de explicando como fazer coisas ou o que dá de fazer Linux em português que fosse original e que eu achasse bem. Eu pensei, pô, não tem uma forma de contribuir. Foi o que eu fiz no último tempo. Mas depois o Linux realmente se popularizou um pouco mais, começou a ter bastante conteúdo original e com usável qualidade, e eu percebi que não precisava mais continuar, não podia migrar para outra área dessa figura. No caso do Mac, depois que eu comecei a usar, eu percebi uma situação similar também. E por isso eu revi, né, estava descontente com o material publicado em português sobre aplicações do Mac, inclusive o caráter open source de muita coisa que acontece, ou que faz parte, inclusive feito pela própria Apple, ou mantido por ela. Eu provei isso, né, e adotei como missão o que eu estou fazendo ali. Então tem muita similaridade entre o momento começo dos dois sites. A diferença principal é que, no caso do Linux, eu estava numa situação de aprendizado num outro ponto em relação ao que eu estava com o Mac quando eu comecei a usar, né? O Mac, para começar, eu sou usuário da Mac, não sou administrador de servidor, então tem muito menos coisa que a gente precisa aprender. Quando eu comecei o BR Mac, eu usuário há um bom tempo, né? No Linux, eu comecei BR Linux quando eu estava começando usuário do Linux também. E foi o mesmo caso do site o efetividade.net? Foi por causa de falta de material sobre? Como é que o efetividade foi criado? Não, o efeito foi um pouco diferente. A verdade é porque, nesse caso, eu estava querendo pesquisar sobre o assunto da produtividade pessoal. Eu sou Sim. administrador de formação, e esse assunto, produtividade pessoal, me interessa bastante. Naquele período em que eu comecei a atividade, me interessar especialmente, porque eu precisando um pouco mais de produtividade pessoal, até porque eu sou uma pessoa que faz bastante, né? Eu tenho que gerenciar tudo isso. Quando eu estava pesquisando e anotando e tal, começaram a surgir algumas coisas que eu reconheci como um bom material de artigos. Então eu comecei a reunir isso e publicar. E aí acabou que tomou impulso, vi que tinha bastante gente interessada e virou um site também que sendo mantido de 2005 e 2006. Uma das coisas que eu li no Efetividade que você escreveu foi a gerenciamento de feeds, né, de notícias e a sua solução. E na sua solução você mencionou sobre o Flipboard. E eu só queria até abrir um parênteses para falar sobre o Flipboard, porque esse aplicativo que eu tenho um iPad, ele mudou a forma que hoje eu consumo notícias, as minhas notícias. Eu acho a forma que ele faz de transformar tudo em um jornalzinho e te dar um glimpse, né, que te dá uma visão bem rapidinha do que são as notícias, o que é que o pessoal está falando. Eu acho fenomenal a forma que eles fizeram isso. Você concorda então também? Eu acho que parece assim que facilita muito mais você ver todos os seus feeds, você sabe exatamente o que que a pessoa está falando e você escolhe se você quer ler mais ou não. Sim, eu acho a ideia incrível, o sucesso do aplicativo, felizmente, motivou outros desenvolvedores a fazer soluções similares, uns via web, outras plataformas. O meu desejo é que surgisse uma versão com a mesma qualidade do Flipboard, que só tem para iPad no momento, e outras plataformas também. Mas, enquanto não acontece, cada dia eu vejo alternativas que também me agradam. Eu torço para que mais passem por essa atenção na forma de notícias que você já passou, que também já passei, que é realmente consumi-las e não tentar gerá-las, né? Não tentar ler todas as pendências de notícias, sim, encontrar aquela que nos interessa. Pode crer. E quando é que a gente. Será que vai sair um canal especial no Flipboard sobre o material que você publica? As teorias do Flipboard comerciais, né? Eu não acho que isso vá diretamente bater o canal lá naquela lista de featured, mas de qualquer forma, o meu material todo disponível para ser consumido pelo Flipboard. Eu, inclusive, me esforço e fique bem informado quando lido via Flipboard. É muito bom. Ô Augusto, você falou do Flipboard e que mais tem na sua caixa de ferramentas? Aqueles aplicativos ou soluções que você não vive sem? Eu tenho que começar dizendo que eu sou uma pessoa que acredita no pé caneta, né? Então, muito do de lista de pendências, contatos, às vezes rascunhos, posts, é muito frequente nascer em um bloquinho de anotações com uma caneta que escreva confortavelmente e tal. Depois só de ter um bom esboço feito no papel é que vai virar um artigo daí no texto. Mas também, nesse ponto, né, eu te diria que a ferramenta que mais uso diariamente em todas as minhas atividades, que é no computador, é um editor texto simples, né? No momento eu estou num desktop que é Mac, e aí eu uso o BB Edit. Mas quando eu estou em desktop Linux, por exemplo, eu gosto do Kate, que é do KDE, mesmo usando o GNOME, eu uso o editor Kate. Eu vivo também sem o SSH CP, boa parte dos meus scripts de publicação, inclusive imagens, mas também de textos, em geral, são scripts que eu mesmo fiz em Bash com SSH OSP. E é outra ferramenta que eu uso todo dia, não consigo rotacionar uma imagem ou redimensionar, fazer os scripts adequados. Eu posso dizer que eu sou um fã, porque na verdade eu ouço muito para que ele seja menos complexo, mais fácil de usar, mas ele é poderoso e a gente acaba se acostumando, por anos e anos, a navegar por aquela estrutura de menus dele, que é de bizantina, e para fazer o que a gente precisa. Então, são as ferramentas assim que eu daria. E você que mexe com administração de sistemas e tal, você programa tudo em Shell ou você tem alguma linguagem que você usa? Eu acho que talvez seja uma exceção ou um cliente de outra era. Assim, a linguagem que eu mais uso é AWK, mas AWK embutido em scripts Bash sempre. Certo. Mas eu não sou mais administrador de sistemas, nem de redes, né? Eu administro ainda tanto quanto preciso no, nos meus próprios sites, mas o meu tempo profissional TI diretamente já acabou faz alguns anos. Então, o que que você está fazendo hoje em dia? Eu trabalho com administração estratégica, com planejamento estratégico, estratégica, outras atividades colatas. Bacana. E quanto parte do que você estudou aplica hoje em dia para o que você faz? Muito justamente, as duas carreiras que eu escolhi academicamente, eu aplico todos os dias. A minha formação inicial é técnico em processamento de dados. Eu fiz isso na adolescência, no segundo grau. Né? Então, o que me habilitou para ser programador e programador de software. Na época, com linguagens modernas como Pascal, COBOL, e eu fiz esse conhecimento, esse entendimento de pensar o mundo de maneira estruturada, para um problema em enxergar estruturas de dados, comunicações e coisas assim, que é o dia a dia do programador. Se aplica muito do que eu faço na área administrativa também, e facilita talvez a minha vida na hora de fazer análise, chegar à síntese e a conclusão. É, mas a minha formação como administradoras também é aplicada muito, de uma forma muito direta e visível, né? E eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de dados, que também influencia não só ver o mundo, como também o trabalho que eu desempenho. Assim, eu sou bem feliz de ter ido estudar coisas que depois eu coloquei em prática de forma bem direta. Poxa, isso é muito bacana. E você acha que foi devido ao curso que você fez? Foi devido aos professores? Ou você diria que, em geral, a educação, o sistema de educação de Santa Catarina realmente prepara qualquer pessoa, não importa a área, prepara ela para o que está a vir no futuro? Não, na verdade, eu acredito que eu tive a felicidade de escolher ter a boa escola. Não diria que isso é um mérito do Estado. Eu passei por pessoas que tinham condições, assim, de tinham bons professores, motivados, tinham turmas que incentivavam isso. Então, foi um de passar por escolas boas, de estar em outros também. Ah, então me diz uma coisa, se você, para quem está escutando o episódio, não sabe, eu moro nos Estados Unidos, tem 20 anos que eu moro aqui. Se eu decidisse amanhã então falar assim, ok, eu vou empacotar minhas coisas, eu vou voltar para o Brasil. Santa Catarina seria um bom lugar para uma pessoa que quer trabalhar e vive no mundo de tecnologia, de open source, e cultura global, assim? O meu entendimento, e percebo que os meus amigos colegas que se desenvolveram na parte aí de especialmente de atenção de sistemas, na mesma época em que eu estou me desenvolvendo nesse mesmo ramo, hoje estão todos nos grandes centros, né? Eles a carreira, para quem começou naquela época e se desenvolveu, precisou acontecer aqui. Tem raras exceções que conseguiram manter a carreira aqui. Então, acho que aqui na área de desenvolvimento tem bastante de software, né? Tem bastante oportunidade, mas em outras áreas correlatas, que é relacionadas à operação, manutenção, etc., né, similares, talvez aqui o número de vagas não seja para recomendar. Ah, venham para cá, aqui é o Eldorado. Eu acho mais lugar para uma pessoa que tenha um diferencial. Augusto, me fala uma coisa. A gente falou aí dos seus projetos, das coisas que você criou aí. E para se divertir, o que que você faz? O que que você costuma fazer no seu tempo de no seu tempo livre, né? Que parece não ser muito, né? Não, na verdade, eu me esforço para preservar o livre, sim. E, apesar de, quando abri uma sessão, tipo, para dar uma entrevista para o Castalho, o que acontece é que eu moro em Florianópolis, né, que é uma cidade que tem mais 90 praias. O bairro onde eu moro é uma praia, inclusive. Então, eu tenho oportunidade no primeiro programa foi mencionado, andar de bicicleta, e isso é uma coisa que eu faço muitas vezes em Ilha. É muito comum também o meu tempo livre ser ocupado fazendo churrasco, ou passeando na praia, que não é, isso não é tão comum assim. Mas piscina, né? O verão aqui é super bom, feliz. Então, o meu tempo livre é muito mais família e atividades de barco, eu diria. Você então se desconecta das coisas, das atividades que você faz no dia a dia. Não, eu tô sempre próximo a elas. Bacana. Então, aproveitando o gancho da pergunta que o Evandro fez aí, eu gostaria de entrar na área que é o nosso top 5, ou seja, não é o nosso top 5, é o seu top 5, que eu gostaria de saber. Quais foram as músicas, os filmes, os livros, as coisas que marcaram a sua pessoa? Ou seja, eu não é nada para mostrar assim qual o seu gosto musical atual, por exemplo, mas talvez as coisas que te marcaram, por exemplo, se você foi uma daquelas pessoas que, assim como eu, assistia a Sessão da Tarde e assistia os filmes do Simba e sei lá, os Trapalhões, O sabe? fã de Caverna do Dragão. Exato. Então, as coisas que realmente te marcaram, as coisas da infância. Então, para dar o pontapé inicial, vamos falar de filme e televisão. Você tem um top 5? O que que você passa pela sua cabeça assim nessa área? É difícil, assim, chegar e citar cinco livros, séries ou cinco filmes, né? Eu não me perguntar qual é o preferido de algumas categorias, eu acho que eu não sei um só. Mas quanto à televisão, assim, o que eu lembro muito bem é que eu sempre gostei de filmes, de seriados, assim, aventura, tipo em Jones, a série toda a antiga, os três episódios finais, né, do Guerra nas Estrelas, os finais, aqueles da década de 70, né, não os três primeiros que foram agora na década de 90. Os três finais sendo os três primeiros que foram feitos. Isso, sendo aqueles antigos. Nunca gostei muito de Star Trek, né? Acho um pouco chato mesmo isso sendo, talvez, até um pecado para ser dito, né? Pronto, vão derrubar o nosso servidor agora. Eu assisti bastante Sessão da Tarde, um filme que eu lembro bastante na hora de associar com a ideia de Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Adoro, né? Do Ferris Bueller. Adoro esse filme. Mas não. Corro o risco aqui de não ter dado algum preferido, o favorito de todos, assim, eu realmente não saberia te dizer. Se tivesse que parar para pensar, talvez eu pudesse fazer isso amanhã. Não, beleza. Eu acho que qualquer coisa a gente pode fazer uma parte 2 depois, que eu tenho certeza que o pessoal ia adorar muito escutar um pouco mais sobre você. Então, vamos falar agora de música. O que que você curte? O que que você escuta quando você trabalha? Ou quando você está de bicicleta? O que que você gosta de escutar? Gosto bastante de rock. Durante muito tempo, assim, da minha vida, eu responderia que eu gosto de punk rock, mas esse The Clash, Ramones, mas eu diria, não que eu tenha deixado de gostar de, eu gosto ainda de punk, gosto dos dois especialmente, mas eu acho que o meu gosto musical se ampliou um pouco depois disso. E hoje eu diria assim que a maior parte das músicas que eu ouço com frequência estariam entre os top 50 discos da década de 90, assim, né? Meu gosto musical nesse momento está na década. E em termos de livro, tem alguma coisa? Livro, revista, website, alguma coisa que você gosta de ler? E não vale ser o BR Linux. Inclusive porque realmente eu leio o BR Lino, eu já escrevo, mas o os comentários dos leitores, mas eu sou um leitor bem voraz, né? Eu leio sempre, eu leio todos os dias, eu leio no várias listas, tanto no iPad, em papel mesmo. Eu estou com mais livros abertos. Um que eu li recentemente, que eu gostei bastante, assim, eu não sei se eu posso dizer que acrescentou alguma informação útil, mas a autobiografia do Keith Richards, dos Rolling Stones, que é um livro grosso, assim, né? Um volume. Pô, é muito bom de ler, ele é curioso, é interessante. E eu tenho lido bastante biografias e autobiografias de pessoas aí do musical, e ao contrário de várias, né? A do Keith Richards é interessante do começo ao fim. A história não fica chata, fica repetitiva. Para comparar com outra assim que eu também gostei, que é a do Lobão. Eu gosto do Lobão assim como personalidade até hoje, assim, eu gosto de quando ele dá uma entrevista, tal, assistir, mas quando ele foi contar a história da carreira dele, o que ele falou sobre ali até os anos, metade dos anos 90, super divertido, legal de ler, mas a partir da carreira dele, tchau, acho que deu uma esfriada, e a forma como ele narra também, o livro deu uma esfriada, quando ele começa a narrar esse período pós grande sucesso, assim, de público, né? Então é curioso que o Keith conseguiu escapar disso. Onde talvez esteja numa grande fase ativa já há muitos anos, mas o livro dele continua sendo interessante quando fala essa parte da fase atual dos sons. É bem curioso. Certo. E falhou o nome da segunda pessoa, mas foi o Lobão que você falou? Lobão, tá? Foi Lobão. Ah, Lobão, pode crer. E depois então você me passa o nome do livro, porque primeiro, o Keith Richards, a biografia dele, meu pai tem. Eu posso pegar emprestado para poder dar uma lidinha. O nome do livro dele é Life, o do Keith. Agora, o livro do Lobão, provavelmente só vou conseguir no Brasil. Aqui eu não vou conseguir pegar ele. Eu sei que tem o e-book. Eu li em papel mesmo. Sei que a Saraiva vende ele via internet. Bom, e será que. Bem, se é e-book, não importa onde eu moro, né? Pode crer. Sim. O Keith Richards eu li em inglês, tranquilo. E você é uma pessoa de você lê mais e-book ou você lê livro de papel mesmo, antigo? Não, talvez no último ano lido bem mais book, mas é por causa de uma questão da conveniência de estar disponível no meu bolso onde eu estiver. Porque eu baixei o aplicativo da Amazon, Kindle. Eu tenho no computador, eu tenho tanto no desktop do Ubuntu quanto no Mac, eu tenho no iPad, no iPhone, e como ironiza o ponto que está lendo, eu leio onde é mais confortável para mim, só que na rua, né, para ser atendido, numa sala de alguma coisa assim, eu leio o iPhone também, então tem alguma coisa para ler e a coisa dança, né? Então, eu muito mais no e-book recentemente. É isso que você mencionou, realmente é uma coisa que tem modificado bastante. Eu ainda sou a pessoa, eu faço questão de ir na biblioteca de vez em quando e pegar um livro de papel. Tem alguma coisa, sentir o livro na mão, passar as folhas assim, sabe? Eu ainda gosto disso. Mas o que você mencionou sobre. Eu também uso Kindle, também compro livros do Amazon, e esse lance de sincronizar entre os dispositivos de forma automática é uma coisa assim fenomenal, né? Eu estou em algum lugar parado esperando, eu pego meu telefone pelo próprio Android, ele sincroniza, ele sabe onde eu parei a última vez que eu li ele pelo Kindle. Se eu tenho internet, eu posso ler no meu computador também pelo browser, no Chrome e no Kindle e no iPad. Então isso é muito bacana, é uma coisa que tem afetado muito a forma como que eu consumo livros hoje em dia. É uma revolução. Só para ficar registrado o nome do livro do Lobão, 50 anos. Beleza, tá anotado. Cara, olha, foi muito divertido conversar com você hoje. É uma coisa assim que tem muito tempo que eu tô querendo fazer. E eu gostaria de repente, entrevistar você novamente mais para frente, até porque a nossa conexão não está muito boa, tá cortando bastante a conversa, então não vai ficar no mesmo nível de outras coisas que a gente gravou no passado. Mas é claro que eu vou editar e vou tentar fazer o melhor possível para deixar ele para ficar bem legal. Mas quem sabe a gente não marca uma outra entrevista mais para frente para conversar sobre o futuro do BR Linux, o futuro dos seus websites. Se qualquer outro projeto que você tem aí pela frente, a gente pode bater um papo sobre isso também. Ah, tá ok. Para mim é um prazer. Valeu. Então, eu agradeço, Tom, você tirar um pouquinho do seu tempo para bater papo com a gente. Eu entendo que você é uma pessoa ocupada e no fim de semana também você prefere se desligar um pouquinho. Então, valeu. Realmente muito bom conversar com você. Evandro, muito obrigado por você também, cara, aparecer novamente na área. Muito bom falar com você de novo. E para os nossos ouvintes, eu espero que vocês curtam o material. Entendo que nós tivemos um pouco de problema com a nossa conexão, mas o material vai estar todo detalhado. Todos os assuntos abordados vão ter um link no site. E se vocês tiverem alguma pergunta específica que vocês queiram fazer para mim, para o Evandro ou para o Augusto, é só deixar um comentário no nosso website. Então, até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.